Graça e paz. Amém. Amém. Amém. A gente canta coisa bonita, a gente fala coisa bonita, mas o coração precisa responder. E às vezes precisa responder falando, botando para fora. Esse mês a gente esteve aqui no culto da noite, no culto da tarde, estudando, pensando sobre uma expressão da vida de José. José assumiu e entendeu que ele não era dono da sua história, que na verdade a sua história servia a um propósito maior. Por isso a gente pensou no tema sendo coadjuvante, não ator principal. O ator principal da nossa história é Deus, é Cristo Jesus, mas sendo coadjuvante na história da redenção, não na nossa história. Ou seja, se há um significado para a nossa vida, é pensarmos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos inseridos num propósito maior que dure mais do que os 70, 100 anos que vamos viver aqui na Terra. E José apresenta isso com leveza para a gente, porque José é um cara muito sofrido, é o cara que teve a história usurpada por outros, teve uma história que poderia, se ele tivesse coração sem entender o propósito de Deus, ele poderia simplesmente ter ficado muito magoado, perdido a vida, ou pelo menos ainda que continuasse vivo, ele poderia simplesmente sentir-se diminuído, sentir-se magoado, rechaçado, prejudicado. Ele tinha motivos reais para isso. Ele foi falar para a família que tinha tido um sonho, uma revelação de Deus, de que a família se encurvaria diante dele, inclusive pai e mãe. Além disso, seu pai o tratava com deferência em relação aos seus irmãos. Era como se ele fosse o filhinho querido do papai. E os irmãos um dia se abusaram disso, orquestraram um plano. O plano primeiro era matar José, mas depois eles pensaram, ah, não vale a pena. Foi até Judá, chegou e disse para José, ou disse para os irmãos assim, vamos fazer o seguinte, a gente põe ele numa cisterna. E eles puseram na cisterna. A cisterna era para ele ficar ali, se ele conseguisse sair bem, se ele não conseguisse, ele morreria. Mas aí vem uma caravana passando, e na caravana de ismaelitas, eles vendem José, José é levado para o Egito. Oi, será que é um carro? Acho que não, né? Tá mais para assalto, né? Só notícia boa recentemente, né? Deus tenha misericórdia. Pois bem, então José tinha motivos para se sentir prejudicado. Seus irmãos o vendem, o traem, o prejudicam. E José então vai parar na casa de um homem muito poderoso no Egito, chamado Potifar. Lá ele começa a prosperar. O texto diz que a mão do Senhor era com José, a bênção do Senhor era com José, que Deus era com José, e José prospera. E a prosperidade de José é revelada nas Escrituras, não apenas como sendo bens materiais, é muito mais profunda que isso. José prospera na alma. A alma dele tem sede de Deus, e ele vai vivendo cada vez de maneira mais linda, mais equilibrada. Seu coração põe termo ao sofrimento, olha para Deus em vez de olhar só para as afrontas e para as amarguras. O que é que a gente vê depois? Vê a mulher de Potifar dando em cima de José, assediando-o, até chegar ao ponto de tomá-lo pelas vestes. Ele tira as vestes e sai correndo, e a mulher de Potifar então diz para Potifar que ele na verdade foi quem deu em cima dela, e que ela gritou, as vestes ficaram lá porque ele já estava se despindo quando ela gritou e ele correu. José é condenado a uma prisão perpétua. E ainda é misericórdia de Deus, porque naquele tempo lá ele poderia simplesmente ser condenado à morte. Mas ele não é morto, ele é condenado a uma prisão. E lá ele fica esquecido. Tem duas pessoas presas lá, e ele conversa com aqueles presos revelando o sonho deles. E ele diz assim, olha, quando vocês estiverem na frente do faraó, lembrem-se de mim, falem de mim. Mas nenhum dos dois se lembram. O fato é que Era Deus quem conduzia a história de José. Nem eram seus irmãos que tentaram lhe prejudicar, nem era a mulher de Potifar que tentou prejudicá-lo, mas também não eram os seus amigos, aqueles que supostamente poderiam ajudá-lo. Quem estava no domínio, no controle dessa história era Deus. Até um dia, Faraó tem um sonho. Quando ele tem um sonho, aí sim, o copeiro do rei lembra que tinha lá José, lá na prisão, que entendia os sonhos, entendia e discernia isso. O Faraó manda chamar José, e José então lhes relata o sonho de Faraó, e ainda diz a interpretação e fala: 7 anos de fartura sobre a terra, como não houve até hoje. E depois 7 anos de escassez, como também não houve até hoje. Se a gente pensa que o tempo está doido hoje, naquela época também estava, e nem tinha o efeito estufa. 7 anos de prosperidade e 7 anos de seca. Faraó diz: eu estou vendo que você é um cara inteligente, eu queria lhe colocar como segunda pessoa minha para administrar esses recursos. E José então faz celeiros, prepara o Egito para receber e abastecer-se de tudo que fosse abundância, para que nos 7 anos de escassez então tivesse provimento. E o fato é que nos 7 anos de escassez, José então começa a comprar as terras vizinhas com o que estava armazenado. E o faraó fica riquíssimo. E José fica tão importante que o texto diz que faraó nem sequer, para tomar uma decisão, tomava sem conversar antes com José. Na verdade, José era a segunda pessoa, mas no sentido formal ele era a segunda pessoa. Mas no sentido prático, ele era a primeira pessoa do Egito. Era o verdadeiro responsável. É nesse ínterim que de repente a história da sua casa retorna. Seus irmãos aparecem lá e José está na porta da cidade, recebendo todos os que vêm comprar mantimento. José reconhece seus irmãos. E acontece uma sucessão de fatos a partir dali, que são as histórias do coração, que são as histórias do reencontro. Semana passada foi falado justamente sobre esse reencontro e como Deus começou a tratar as mágoas de José quando ele ainda estava no Egito, antes de seus irmãos aparecerem, e ele dá o nome dos seus filhos como representação do seu coração sendo resolvido diante de Deus. Eu me esqueci, nome do primeiro filho, eu me esqueci de todo o sofrimento que eu vivi, e o nome do segundo filho é eu prosperei. Eu tive uma duplamente humilhado, e agora pela humilhação eu estou sendo exaltado. Esse é o significado dos nomes dos filhos de José. José está superando, está resolvendo no seu coração as pendências, as coisas que tiram força da vida. Tudo isso está acontecendo e a Bíblia sempre relata cada episódio de José a seguinte sentença: e o Senhor era com José. E o Senhor era com José. Não era só José que era com o Senhor, mas o Senhor tinha resolvido ser com José. E eu acho bonito quando a Bíblia fala Senhor, às vezes a Bíblia, em vez de usar a palavra Deus, usa Senhor para afirmar o senhorio mesmo, ou seja, o comando, o poder de comandar. Deus estava no comando da vida de José, e José então, onde estivesse, na situação que fosse, mais adversa, mais provocativa, mais humilhante, ele tinha um renovo, tinha graça suficiente no seu coração para se abastecer, para se renovar, para superar, para crescer. Nós chegamos ao final da história e eu peço a você que abra, por favor, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Final da história é quando seu pai morre, seu pai Jacó. Então, existem algumas coisas interessantes e intrigantes aqui sobre a vida dos seus irmãos, a percepção dos seus irmãos e sobre a percepção de José, alguém que vive como coadjuvante da história da redenção. E eu queria que a gente pensasse hoje à noite aqui nessas duas perspectivas. A primeira é dos seus irmãos, como eles imaginam a história deles, tentando se fiar no que eles tinham em mãos. A segunda perspectiva é a perspectiva de José, que tem um coração redimido, tem um coração com esperança, tem um coração cheio da visitação do Senhor, porque ele sabia que ele não era dono da sua história. porque ele sabia que alguém melhor do que ele era quem tinha nas mãos cada dia da sua vida. Capítulo 50 de Gênesis, o último capítulo, nós vamos ler todo esse capítulo. Eu vou pedir a você que você leia comigo, tá bom? De forma alternada a gente vai ler, eu vou ler os versículos ímpares e você lê com força os versículos pares. Vamos lá? Diz assim a palavra. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, pai morto agora, e chorou sobre ele e o beijou. Gastando nisso, durante 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois eu voltarei. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atad, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Mizraim, que está além do Jordão. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: eita pau, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. Aí José chorou enquanto lhe falavam. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim José os consolou e lhes falou ao coração. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, tem tanta riqueza nesse texto que eu sou incapaz de tirá-las, de transformá-las em joias, em colares preciosos, em brincos, em anéis, em beleza, Senhor. Mas Teu Espírito, Senhor, pode nos cativar, pode nos enriquecer sobremaneira com a riqueza desse texto. E é isso que eu te peço, Senhor, que me faça aqui agora alguém com capacidade de extrair a beleza, a riqueza, e meus irmãos com a capacidade de se deslumbrarem e de provarem e de saírem daqui mais ricos. Ó Senhor, eu te peço isso, no nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Finalmente Israel, Jacó, morre. A possível segurança que os irmãos de José teriam acabou de falecer. Ou seja, o que vai ser agora da história desses homens que fizeram lá atrás um terrível mal para José e que agora eles estão nas mãos de José? José pode mandar matá-los, José pode mandar prendê-los, pode dar um sumiço neles e ninguém nem vai saber. O poder está na mão de José e eles estão se sentindo agora desprotegidos. Essa história é extraordinária. Quando não temos um olhar para Deus, quando não sabemos que é Deus quem controla a nossa história, nós sempre pensamos que estamos nas mãos dos homens. Isso é uma coisa que está desde o berço. O filho pensa que está na mão do pai. O pai pensa que está com o filho na mão. Depois, nas instâncias de poder que vão acontecendo, a gente sempre pensa, esse é o nosso instinto natural, a gente sempre pensa que alguém que tem mais poder do que a gente é quem comanda. E a vida na terra não tem jeito. Ela tem essas instâncias hierárquicas. Sempre haverá autoridade sobre nós. Sempre haverá pessoas com poder, tanto de nos fazer bem, como também de nos fazer mal. E isso, muitas vezes, não é só porque o indivíduo é nosso superior. Hoje, com a rede social, com meios de comunicação, é possível se jogar um boato, se lançar um maldito e aquilo se tornar uma história verdadeira que prejudique alguém, sem que nunca essa história tenha acontecido. Todo mundo acredita, mas aquilo não é verdade. Ou seja, hoje, até uma pessoa que não tem poder sobre a outra, tem como, ardilosamente, prejudicar a outra. Quem consegue fugir disso? Quem consegue fugir do mau sucesso, do dia mau? Quem consegue fugir do homem mau, do perverso, do perseguidor, do usurpador, do invejoso? Bota lá no seu para-choque a força, como é? A força da sua inveja é o motor do meu sucesso, sei lá, alguma coisa assim, né? Bota lá e vê se serve. Não serve de nada. Vai lá, toma um banho de arruda. Vê se serve. Põe uma carranca na porta da tua casa espantando mal olhado. Vê se serve. Quem consegue se livrar? Jesus não se livrou. Jesus foi perseguido. Foi mal falado. Foi difamado. Jesus foi julgado injustamente. Foi condenado sem ter pecado e sem ter culpa. E foi morto. Vivendo aqui nessa terra, esse é o campo existencial onde as coisas podem sair mal do dia para a noite. Você pode dormir bem, de repente no outro dia a notícia está destruindo a sua reputação, destruindo seus recursos, destruindo a sua história do dia para a noite. O problema é que a gente tende a pensar que foi alguém. E a gente tende a querer reparar a nossa história nesse alguém que supostamente é quem tinha o poder para nos fazer o mal. É assim que os irmãos de José estão analisando a história. Eles estão pensando, nós fizemos o mal, nós prejudicamos José seriamente, e agora nós estamos nas mãos dele, e José agora vai revidar. Ele agora vai ter a revanche, e nós vamos sair muito prejudicados. O que é que se faz quando a gente acha que está nas mãos dos homens? O que é que se faz quando a gente não consegue olhar para Deus? Que me parece, o plano mais claro dos irmãos de José foram inventar uma nova história. Foi criar uma situação de impedimento, de mordaça para José. Eles inventaram a história a respeito do seu pai, dizendo para José, olha, talvez você não tenha ouvido, José, mas papai, quando ainda estava vivo, ali nos últimos fôlegos, ele fez questão de ressaltar que você nos perdoasse e que não nos fizesse mal. Ora, pensa, se de repente isso fosse verdade, de fato isso seria poderoso para fazer José pensar N vezes antes de revidar. Se fosse verdade. Mas a história diz para nós que na hora que ele conta isso, José chora. E chora muito. Eu diria que quando a gente mente, a gente é desmascarado, a gente fica numa situação ainda pior. Pior do que se a gente tivesse falado a verdade ou a gente tivesse ficado na mão daquele que pode nos fazer mal. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. A mentira é gerida. Ela é produzida pela nossa natureza humana, tentando resolver com os nossos recursos. Mas ela é gerida pelo diabo. A Bíblia diz com todas as letras que o pai do diabo, ou melhor, o pai da mentira é o diabo. Alguém que resolve mentir, manipular, articular, fazer processos para se esquivar, ou para dar certo, ou para se livrar da mão de A ou B, alguém que faz isso, mesmo que inocentemente, ou seja, mesmo que não tenha clareza da gravidade que está se metendo, é alguém que chamou o diabo para andar de braços dados, e está andando aqui na terra de braços dados com o inferno. E o diabo vai cobrar seu preço mais dia menos dia. Não é só a infelicidade que vai lhe tomar, não é só a angústia, mas o diabo é maligno. E ele vai fazer você cirandar em torno da sua mentira até você não aguentar mais. Quando José chora, dá para a gente ver o que está se passando na mente de José. Não tem jeito para eles. Eles me fizeram mal. Quando eles tinham a oportunidade, eles me fizeram mal. Agora, eles não estão melhores. Em vez deles assumirem a verdade, em vez deles se submeterem à verdade, eles continuam tramando. Eles continuam orquestrando meios para fazer o que eles acham melhor para si mesmos. Irmãos, isso é tão vil, é tão demoníaco. Existem homens que agem assim com suas esposas, cheios de sutilezas, de mentiras, porque querem de alguma maneira ter espaço, talvez não seja nem para adulterar, mas quer ter espaço na agenda para fazer o que gosta. Às vezes acha que a mulher, ela é uma tirana, ela é muito invasiva. E o homem então faz esse tipo de trapaça. mulheres. O jeitinho, aquela coisa de seduzir e manipular e fazer o homem se encurvar diante dos seus desejos. Eu preciso dizer que isso não é andar na luz. Isso não é viver coerente com Cristo. Quando Jesus chegou até a terra, duas coisas ficaram evidentes. Quem olhava para Jesus via graça. Ou seja, não via condenação nele. Via colo. Via amparo. A segunda coisa que via em Jesus era a verdade. E normalmente essas duas coisas, elas parecem que são contrárias entre si. Parece que quando a verdade entra, a graça precisa sair. Porque a verdade muitas vezes nos julga, nos condena, mostra o mal que temos. Mas muitas vezes também parece que quando a graça entra, a verdade precisa sair. Acolhimento sem propósito, um acolhimento falsificado, um faz de conta de que está tudo bem, uma história de alisar a cabeça, passar por cima sem tratar, sem fazer o real bem, beneficiando a pessoa, tirando ela da escravidão do pecado, libertando ela através da verdade. A maioria dos relacionamentos que temos, nesse tempo onde o politicamente correto é o que rege, nesse tempo onde a nossa reputação o tempo todo está pedindo like, por favor, dá um like para mim, dá um like para mim. Enquanto nós estamos assim, cheios de desejo de aprovação, nós tendemos fortemente a viver uma vida de falsidade, de articulação, de manobra, de exprimir falsamente os sentimentos. A pessoa está acabada, mas está com um sorriso. Existem até maquiagens e processos para fazer você fingir bem, para fazer de conta que você está bem. O mundo criou mecanismos para artificializar a nossa felicidade, artificializar os nossos relacionamentos, criar um like quando a gente está querendo dar um dislike, criar uma estrutura de mentira para sustentar o relacionamento. Tem muita gente adoecida por causa disso. Tem muita gente na Igreja das Graças adoecida por causa disso. Porque não suporta ouvir a verdade. E porque não suporta falar a verdade. Os irmãos de José estão mostrando para nós que quando a gente tem medo dos homens, que quando a gente não olha para Deus, que quando a gente pensa que a gente é quem domina a nossa história, nós vamos artificializar a vida e a vida terá o seu preço. E o artifício será aquilo que nos sepultará. Pare e pense, irmão, o quanto vale a pena aquela mentirinha de nada, aquela meia-verdade, aquele processo artificial. Pare e pense. Por outro lado, aqueles que supostamente são mais verdadeiros, pare e pense se você acolhe, se você trata, se você se responsabiliza, se você abraça, pare e pense. Graça e verdade. Essa é a vida de Jesus. Graça e verdade. Os irmãos José pulam fora. Pulam fora daquilo que poderia ser para eles a grande notícia. Eles poderiam também se ver como parte da história da redenção, porque eles são. Judá seria supostamente o irmão principal. É de Judá que vem a história do Redentor, o Salvador. se Judá cresce, se Judá esperasse no Senhor, se Judá deixasse de ser dono da vida, dono do nariz, e colocasse a sua alma à esperança de o meu Redentor me guiará, o meu Senhor me levará a bom termo. Mas ele não consegue. Ele não consegue porque ele confia demais nele mesmo. Ele confia demais na esperteza, no time, no estilo, no jeitinho. Confia demais na competência, confia demais no braço mortal. Lá em Jeremias 17, diz assim para a gente, que quem confia no braço mortal vai se tornando como um arbusto solitário no deserto, que não tem chuva, só tem sequidão, até murchar completamente. Esse é o preço de viver uma vida da confiança em si mesmada. Mas aí a gente chega a José, e José está chorando porque seu pai morreu. Passou anos sem poder ver seu pai, agora que ele estava vendo seu pai partiu. O coração dele está apertado. Passa os 70 dias lá, que era a maneira dos egípcios sepultarem. Leva o pai em comitiva, uma comitiva internacional, faraônica, literalmente. Chega lá e faz a sepultura do seu pai, entrega o pai, debaixo de uma promessa, com piedade, com reverência. Nesse ínterim, seus irmãos estão tramando como vão se libertar das mãos de José. E vem com essa história dizendo, olha, foi papai que disse para você nos perdoar e nos tratar bem. Como José vai reagir? Como um crente, alguém que se vê como coadjuvante da história da redenção, como é que ele reage quando ele tem poder? Quando ele pode fazer justiça? Quando ele pode escancarar o outro? Quando ele pode fazer o outro pagar pelo mal? Como um justo, alguém que sabe-se, não dono da história, mas dependente do Senhor em todas as coisas, como é que ele reage? Aquele choro de José, para mim é o tempo da sua alma esfriar, porque o sangue está fervendo. Mais uma mentira, mais uma tramóia, mais um ardil. Esses caras nunca se curam, esses caras nunca passam para a nova fase, eles sempre reincidem no mesmo problema. E talvez José pudesse, inflamado, começar a tomar uma atitude que seria fruto da carne. Daniel, pregando aqui no culto da tarde, falou que José poderia ter procurado conselheiros, uma vez que o coração dele estava inflamado, provavelmente. Ele poderia, ele não fez. Pelo menos o texto não relata. Mas imagina quais eram os conselhos. Talvez dois grupos aconselhariam José. Um grupo diria assim, foi Deus que deu eles nas suas mãos. Agora é sua oportunidade. Vá lá, você é responsável, faça justiça. Vá lá, estabeleça, condene, tome, faça. Esses talvez estariam usando o pretexto de Deus, para dar a José uma liberdade de agir conforme a carne. Não é assim que às vezes fazemos? Nós justificamos o nosso procedimento pecaminoso dizendo, foi Deus que abriu essa porta, agora vai ver. Foi Deus que me botou na mão, ó, botou a pessoa que me fez mal na minha mão, agora vai ver. Segundo grupo, poderia agir ainda de maneira pior. Não sei se é pior, desculpa, mas realmente eu não sei se é pior. Mas o segundo grupo poderia simplesmente dizer assim, rapaz, você não precisa nem consultar a Deus, não precisa nem ter esse drama de consciência. Rapaz, é você que decide. A responsabilidade está nas suas mãos. Vai lá e faz, rapaz. Agora conserta a história que eles te fizeram passar. Agora vai lá e redime a tua história. Lava a égua. Faz teu coração feliz. Repara o torto. Ajeita. Faz lá. Cuidado com quem você procura para se aconselhar. Porque pessoas descrentes provavelmente vão dizer assim: dá o revide, você agora pode. E pessoas que têm uma crença, mas não têm piedade, talvez elas vão querer usar Deus para justificar sua carne. A Bíblia diz para nós que o Espírito Santo é conselheiro. Que Jesus é um maravilhoso conselheiro. E que Ele é um consolador. Que o seu conselho não apenas nos direciona com sabedoria, mas também nos direciona à paz. Faz a nossa alma se regalar na fartura de Deus. Ainda que o conselho do Espírito seja contrário à nossa natureza, aos desejos e impulsos da nossa carne. E é isso que acontece com José. José ouve o Espírito. E ele faz uma pergunta que, para aqueles homens, é a pergunta mais preciosa, a meu ver, para confrontar a estrutura deles. José pergunta assim para eles: acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês realmente estão achando que sou eu que posso fazer mal a vocês? Vocês realmente estão achando que sou eu que conserto a história de vocês? Vocês realmente estão achando que sou eu que vou fazer vocês deixarem de mentir para falarem a verdade? Acaso sou eu o juiz? Essa palavra de José, ela é extremamente confrontadora. Porque o que eles estão fazendo com José é estão se colocando numa posição de Deus. Estão tentando domesticar as ações de José através de uma força coercitiva. Estão tentando se pôr no lugar de Deus, porque eles se punham no lugar de Deus constantemente, querendo gerir a própria história, querendo fazer a própria história. E agora, José está dizendo assim: eu só sou coadjuvante. Eu não sou dono, não. Eu não tenho nem o que deliberar a respeito de vocês. Quem julga vocês, quem vê vocês, quem conhece vocês, é Deus. Vocês estão vivendo no mesmo mundo que eu. O Deus que é comigo é o Deus que visita vocês, que conhece o caráter de vocês, que conhece a história de vocês, que conhece o que passa na mente de vocês, é Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Eu não sou Deus. E aí ele segue numa linha de raciocínio e fala: eu não tenho nem como fazer mal a vocês. Porque o mal que vocês fizeram, eu gosto dessa verdade. Porque aqui está a verdade com graça. Aqui está a verdade com acolhimento, com alguém que bota no colo. Ele não diz num tom de condenação, mas ele diz explicitando o caminho desses meninos, ou desses homens. José diz: vocês intentaram, eu gosto. Porque ele está falando das sutilezas do coração. Ele está falando desse caminho de ardil, de processos ocultos da alma, de bastidores da alma. José está dizendo: vocês intentaram um mal contra mim. O que vocês projetaram lá no fundo, no coração, foi para me maldizer, para me atrapalhar, para me condenar, para me prejudicar. Eu sei disso. Esse é um processo de libertação para os seus irmãos, se eles ouvirem, se eles receberem. Mas também é um processo de libertação para José. José não precisa fingir que está tudo bem com seus irmãos. Ele não precisa fingir que os seus irmãos não têm ardil, que não tem mau caratismo, que não tem problema. Isso sara a relação. Isso faz a relação ser pertinente. Quando em vez de artifícios, se trata com a verdade. Mas uma verdade graciosa. Vocês intentaram o mal. Veja, Não é vocês fizeram o mal, é vocês intentaram. Vocês maquinaram, vocês projetaram, foi arquitetado o processo. Eu sei que a intenção de vocês era má contra mim. Isso é muito poderoso, irmãos. Ou não? Quanto temos dificuldade de fazer isso com os filhos, com a esposa, com o marido? Essas pessoas estão no nosso círculo mais íntimo de convivência e nós temos dificuldade de fazê-lo. Como temos dificuldade de fazer isso com o pastor, com o presbítero, com o companheiro do ministério? Como temos dificuldade de fazer isso com a ovelha que chega lá para, de alguma maneira, tentar resgatar a alma? Mas você olha com olho de discernimento e você vê o mal. E com aquele discernimento, você fica cheio de medo de que a verdade escancarada faça a pessoa sofrer mais. Ou faça a pessoa ser prejudicada ainda mais. Eu tinha tantos casos de gabinete que eu poderia citar aqui. De histórias tão feias, de pessoas que vieram se pintando de vítima, mas na verdade elas é que eram malignas. E algumas vezes eu confesso, irmãos, eu fui covarde. Eu tive medo da minha reputação ser maculada, da pessoa sair de lá do meu gabinete falando mal de mim. Eu tive mais amor à minha reputação do que à pessoa e do que a Deus. Quantas vezes é isso que tem acontecido nas nossas relações interpessoais? Sabe o que é interessante? É que a gente tem capacidade de, por exemplo, estar com um problema com uma pessoa. A gente sabe o que tem que dizer com aquela pessoa, mas a gente procura outra pessoa. Olha, eu estou achando que fulano está assim, está assado, não sei o quê, mas não vai. Não vai. José fala para eles assim: vocês intentaram o mal, mas Deus, que é o dono da história, da minha história, foi maior do que vocês. Porque Deus sempre é maior do que o homem, irmão. Deus transformou o mal de vocês em bem. E veja o colo. Ele fala: eu queria garantir para vocês que eu vou fazer bem a vocês. E não só a vocês, vou fazer bem também aos familiares de vocês, aos filhos, aos netos. Está garantido. Tem provisão, tem mantimento, a terra é boa. Eu estou dizendo para vocês, vai ficar tudo certo. Veja que ele está dando colo. Está dando um abraço. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo: vocês têm problema de caráter. Vocês têm problema com a verdade. Vocês não se firmam nela. Esse é um bom tempero. Mas eu fico pensando que uma das coisas que mais prejudica essa tensão entre a graça e a verdade é a mágoa. Porque quando a gente não resolve a mágoa, quando a gente não resolve o prejuízo dentro do coração da gente, a gente fica desequilibrado para poder fazer a verdade se tornar graciosa e a graça se tornar verdadeira. A gente fica desequilibrado interiormente. Porque a gente não está conseguindo digerir. Aquilo ainda está inflamado, aquilo ainda está magoando, aquilo ainda está drenando as nossas forças. É por isso que ter um coração limpo é a maneira da gente ver o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração limpo, porque eles verão a Deus. Pessoas que mantêm-se lutando contra esses sentimentos que amarram e drenam, aqueles sentimentos de autocompaixão, esses sentimentos de que, coitado de mim, eu não merecia, eu fui injustiçado, eu fui humilhado, eu fui maltratado, coitado de mim, esses sentimentos, eles precisam ser sepultados no nome de Jesus. E pessoas que fizeram mal a gente, elas precisam ser enxergadas aos olhos de Deus como canais que podem até ter intentado mesmo, a intenção era nos fazer mal, mas Deus era quem estava no controle. Isso restaura o coração. Isso faz o nosso coração respirar no meio da crueldade do dia a dia, no meio dos enfrentamentos, no meio dos problemas. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Rivotril não vai ajudar você a perdoar. Ritalina não vai ajudar você a perdoar. Tratamento terapêutico, pastoral, psicológico, não vai ajudar você a perdoar. Porque perdão é um caminho com Deus e é uma decisão pessoal. É você decidir hoje que a sua história está nas mãos de Deus e não na mão do seu algoz. Que a sua história tem um dono e que o dono é favorável a você. Por isso, está tranquilo. Está favorável. É. Ou não? Essa é uma decisão de alma. É uma decisão de começar a olhar para a história e dizer assim: eu tenho um Deus. E tenho um Deus bom. Eu tenho um Deus poderoso. Que acima das orquestrações malignas, maior do que o mal, Ele sabe subverter e fazer tudo para o meu bem. Vamos recitar Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma versão em inglês, bem traduzido, eu acho, diz assim: Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados a serem coadjuvantes da história. Deus sabe orquestrar elementos, irmãos. Deus sabe construir fatos. Deus sabe pôr e repor e dispor de cada pessoa desse universo. Tudo está nas mãos dele. E pessoas que olham para Deus com firmeza, pessoas que têm o seu coração resgatado pelo senhorio de Deus, eles estão, na verdade, sem que dominem mais, sem que precisem dominar, porque eles estão dominados, estão controlados, estão sob, debaixo daquele que faz todas as coisas para o seu próprio bem. Mas Romanos 8 diz qual é o bem que Deus intenta para nós. Versículo 29 diz que o que ele fez e o que ele faz, o que ele fez na cruz e o que ele faz no dia a dia, orquestrando os fatos, é para nós sermos conformes, ou seja, tomando a forma da imagem de Cristo. Ou seja, Deus quer os seus filhos parecidos com Jesus. E Ele vai usar os instrumentos e ferramentas para que o nosso coração seja moldado e trabalhado, para que a experiência sirva-nos para o bem maior, para esse projeto maior do que os 80, 100 anos que vamos ter aqui na Terra. Sermos aqui na Terra uma expressão visível de Deus, para que pessoas que olhem para nós digam: rapaz, na verdade, eu estava ao lado da imagem de Deus e nem tinha notado até agora. Aquela pessoa vive na presença de Deus, aquela pessoa é um sinal da presença de Deus, aquela pessoa é uma evidência da presença de Deus aqui na Terra. José. Triste por causa da mentira, do ardil. Triste por perceber que seus irmãos parece que não cresceram nada, continuam fazendo as mesmas coisas, mas, entretanto, José está com o coração dele assim, leve. Ele perdoou. Ele está com o coração pronto para fazer o bem, para aqueles que querem ainda fazer-lhe mal. Ele está com o coração pronto para acolhimento, mas um acolhimento que resgate, não um acolhimento da política, não um acolhimento da artificialidade, o acolhimento da verdade. Isso é tão poderoso no coração de José, que ele termina o texto falando algumas coisas por demais importante para nós. Ele diz assim: eu queria deixar certo com vocês, meus familiares, os filhos dos meus irmãos, eu queria deixar certo com vocês que os meus ossos, meu corpo, não vai ficar aqui no Egito. Eu não pertenço a essa terra. Essa terra me abençoou, me ajudou, me fez prosperar, me fez grande, mas eu não pertenço a isso aqui. Nada disso enche meus olhos. Eu pertenço à terra nossa lá atrás, terra de Canaã. Quando vocês forem e voltarem para lá, então, por favor, levem meu corpo para lá, como levamos o corpo do nosso pai para lá. Veja, José tem uma percepção tão profunda de que a sua história é maior do que os anos de vida aqui, que ele está pensando no pós-morte, ele está dizendo, eu quero que a minha história continue sendo a história nas mãos de Deus. E ele faz esse pedido a pessoas que são falsas, a pessoas que acabaram de mentir para ele. Mas ele faz esse pedido e entra num acordo. Porque ele confia em Deus, na verdade. Deus é bom o suficiente para garantir o dia de amanhã. Mesmo depois que eu morrer. Amém, irmão? Deus é bom o suficiente para garantir os meus filhos, meus netos, bisnetos e os outros que, se ainda existir terra, viverão aqui. Deus é bom o suficiente. Segunda coisa que José faz, em uma atitude muito poderosa de alguém que consegue ver a história aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens, nem das circunstâncias, ele diz: Deus nos visitará. Que esperança poderosa é essa? Eu queria lembrar para você que José vive milhares de anos antes de Jesus ter vindo a primeira vinda à terra. Ninguém nem falava na segunda. Mas há uma expectativa messiânica, há uma expectativa de avivamento dentro do coração de José. É uma expectativa que é contra a história, mas é a favor de Deus. Não é a expectativa de alguém que vê os fatos, mas a expectativa de alguém que vê um Deus que rege os fatos. Então ele diz: Ele visitará a nossa terra, Ele visitará o nosso povo, Deus vai descer, Deus vai fazer alguma coisa nova. E para ele pouco importa se ele não estiver mais aqui, se ele já tiver morrido. Ele viveu a vida toda aos olhos do Senhor, ele viveu a vida toda com Deus ao seu lado. Deus o visitava de verdade, na verdade Deus habitava com ele. Mas há uma expectativa de pessoas que vivem na presença de Deus, há uma expectativa no coração das pessoas que estão olhando para Deus mais do que olhando para os algozes. A expectativa é: Deus vai descer, Deus vai inundar a terra como as águas inundam o mar, a glória do Senhor vai encher e vai fazer uma nova história acontecer. Há uma expectativa. E isso faz a gente viver com esperança sobre o dia de amanhã. Não é 2018 quem foi eleito, não é se o Brasil tem jeito, mas é que Deus, o meu Senhor, vai visitar a nossa história. E talvez, eu acho que sim, antes mesmo que ele volte a segunda vez, ele vai visitar a Igreja das Graças, tão poderosamente, que vai restaurar muita bagaceira nossa, muita incredulidade nossa, muito pecado nosso encoberto, muitas mágoas e dissensões que se perpetuam, muito disse-me-disse maldito, e muita história de rancor e amargura. Ele vai visitar essa terra. José tem isso por certo. E eu vou dizer de onde é que José tira isso. Abraão recebeu a promessa de Deus de que os descendentes de Abraão iriam para o Egito, passariam lá 400 anos, e que Deus os visitaria e os tiraria de lá. Por isso a expectativa de José é a expectativa de um povo e não a expectativa de um homem. É uma expectativa de fé e não a expectativa aleatória. Eu creio que se um povo que é chamado pelo nome de Jesus se humilhar e orar e confessar os seus pecados e abandonar os seus maus caminhos, Deus ouve do céu, perdoa os seus pecados, visita a terra, sarando a terra, fazendo novas todas as coisas. Eu creio, irmãos. Eu creio que um avivamento pode acontecer. Eu creio que a gente pode provar um novo tempo vindo do céu. E eu não creio como um alienado. Eu creio como alguém que está lendo nas escrituras. Eu leio como alguém que está sendo visitado pelo Senhor dia a dia. E Ele me informa constantemente. Eu estou chegando. Está chegando o meu tempo. Hoje nós nos deparamos com duas maneiras de ver a história. Uma maneira é a maneira puramente humana sem Deus. Mesmo que você viva num projeto de Deus, mas enquanto você não enxerga Deus como sendo Senhor e seu superior, e você se vê como coadjuvante, você vai se ver como vítima, vai se ver como prejudicado, ou vai se ver arrogantemente como dono da peteca, o dono da bola, o juiz, o que pode fazer justiça ao seu comando. Segunda maneira de enxergar a história: como coadjuvante, como alguém que percebe que Deus é quem comanda. E nesse comando, tanto pode tratar as pessoas com verdade, como também com acolhimento. E nesse comando de Deus, existem expectativas e esperanças reais, em cima de promessas de um Deus que faz questão de abençoar a terra. E Deus é galardoador, abençoador daqueles que o buscam, daqueles que são chamados pelo seu nome. É o mesmo Deus que faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Seja verdadeiro, irmão, você que entrou hoje aqui essa noite. Como você vem interpretando a sua história, seus dias, os fatos? Seja verdadeiro, irmão. Me permita confrontar. Como você enxerga? Como você explica? E como você trata a história da sua vida? Como se você fosse o protagonista, ou como se você fosse coadjuvante? Como você faz? Vamos orar. Eu queria convidar você a hoje dizer para Deus: eu quero aprender a viver como coadjuvante na minha história. Eu quero depender do Senhor, eu quero esperar no Senhor e eu quero crer no Senhor. Eu quero, Senhor, aprender a viver como coadjuvante, debaixo do teu comando, debaixo do teu senhorio, Mesmo que me façam mal, eu quero ver que o Senhor é quem está conduzindo. Eu quero ver o Senhor mais do que o mal. Irmão, você está dizendo, olha, eu preciso fazer essa oração. Eu quero fazer essa oração de entrega. Essa oração de mudança de cosmovisão, de rumo, de percepção. Eu queria chamar você a ficar de pé, para a gente orar agora, dizendo, Deus, por favor, começa a inverter os polos, a cosmovisão, a percepção. Eu vou dizer para você que alguma coisa nova vai começar a acontecer a partir de hoje, mas eu vou dizer mais. Muitas das coisas que vão começar a acontecer vão lhe incomodar. Vão tirar você da zona de conforto. Mas encare, no nome de Jesus, encare. Faça parte da comunidade. Faça parte de um grupo pequeno. Se integre na igreja. Se integre com o povo de Deus. E quando você receber algum conselho, vá procurar o Espírito. Deixe Ele lhe falar por meio da palavra. Inundar seu coração. Lembrando sempre da verdade com graça e da graça com verdade. Senhor, nós estamos aqui de pé. E ficamos de pé porque a gente se perde com muita facilidade, Deus. Qualquer insucesso, qualquer problema, dificuldade, tem uma capacidade imensa de nos travar. E Senhor, quando a coisa é grave, quando a coisa é medonha, isso parece que marca a nossa história para o resto da vida, Senhor. Deus, a gente acabou de ver que o Senhor fez em José um coração sábio, uma postura sábia diante da vida. O Senhor tornou o coração de José, a mente de José, uma mente que crê que o Senhor é quem domina. Ó Deus, a gente está pedindo isso ao Senhor, por favor. Toma-nos em Tuas mãos e nos faça começar a ver a nossa própria história à luz do Senhor. Enxergando que o Senhor é quem está fazendo, Deus. Nos animando, tendo esperança e tendo fé. Ó Deus, fortalece o que está cansado, por favor. Que está desanimado, Deus, fortalece, resgata a alma, resgata relacionamentos, resgata, Senhor, a comunhão, traz o perdão, traz a reconciliação, faz a Tua obra, Senhor Deus, nos corações e assim na vida, Pai. Ó Deus, eu te peço isso, no nome de Jesus, amém e amém.